novo céu, uma nova terra. O primeiro já passou, não há mais espera. A cidade santa, a nova Jerusalém, desce do céu, adornada tão além. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, Ele é o nosso nome. Lágrimas Ele limpará, não haverá dor. A glória do Senhor, nosso eterno amor. As portas de pérolas, a cidade de luz. O Cordeiro é a lâmpada, nossa única cruz. Não há mais noite, só a luz da verdade. As nações andarão em plena liberdade. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, Ele é o nosso nome. Lágrimas Ele limpará, não haverá dor. A glória do Senhor, nosso eterno amor. Faz novas todas as coisas, o Alfa e o Ômega. Fiel é seu querer, quem vencer herdará todas as promessas. Em seu amor encontramos nossa fortaleza. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, Ele é o nosso nome. Lágrimas Ele limpará, não haverá dor. A glória do Senhor, nosso eterno amor. Português e worship.